DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Deus é pai, não opressor, Deus é pai, não opressão não, por amor, opressão não, por amor, não venha me crucificar, não venha me crucificar. Olha no espelho, calma lá, calma lá. Questão de tempo, parceiro, sem apertar, sem forçar. Não venha me crucificar, olha no espelho, calma lá. Se for pra ser, será, passará o tempo que for. Deus é pai, não opressor, opressão não, por amor. Ensina nós, Senhor, faz cirurgia nos doutor. Ensina a amar as ovelhas, dá lição nos pastor. Vai lá, bate um papo com os polícia teu primo. Tapa na cara do pai, de família humilde. É questão de tempo, acredito, pro mendigo ficar rico. Pro rico ficar pobre, pro snob não ser nobre. É questão de tempo, acredito, pro menino estudar, se formar, trabalhar, crescer, vencer na vida. Ensina nós, ó Deus, mostra pra ele, Senhor, que somos filhos do doutor, do operador do amor. Vai lá, mostra lá, que a verdade não faz curva, que a seta voa e acerta o alvo, a praga e a inveja. É questão de tempo, acredito, pra igreja andar, sair de dentro dela, ir pra rua amar. Um mendigo, um alcoólatra, um drogado, um chapado, um catador de papel. É questão de tempo, acredito, pra você me amar, parar de me julgar, acreditar que é possível uma só religião. Pois irmão é irmão, meu pai é o mesmo, né não? A religião é o amor, ensina ele, Senhor. É questão de tempo, acredito, pra você respeitar a mãe de Cristo Jesus, crucificado na cruz. É questão de tempo. O tempo passa, não espera ninguém. Confia em Deus, passa o tempo. Ele é pai, não abandona ninguém. Questão de tempo, parceiro, o sofrimento é ligeiro. Da tempestade, a bonança, do transtorno, o sossego. O adianto dos corre, só sobe o pódio os primeiros. Capitalismo é selvagem, verdade é sem maquiagem. Literatura da rua, te educa pra mais tarde. Viela, beco, carta de alforria, nos açoites dos troncos. Quantos na sangria, a guerra contra a paz. Burguesia versus perifa, salve-se quem puder. O mundo jaz, ora quem diria. Questão de tempo acordar, questão de tempo falar, questão de tempo pra ver. Revolução aconteceu, que será, vai ser. Tipo esperma, bebê, não adianta abortar. Outros irão nascer, vai crescer. O criador versus mundo, não tem como perder. Leis injustas de um regime que tortura, imposta pelo dinheiro, cai as ataduras. Venda nos olhos do gueto, pimenta no olho é refresco. Na balança do nepotismo corre o risco. Imperialismo monárquico no senado é aquilo. Não vejo ordem, porque o progresso é pra rir. Fica sério, os morros curtiço não nos formou a ser. Só bandido, quanto de nós escaparam do analfabetismo. Agora a cabeça da elite, nós reagimos. O batalhão vai surgindo, treme as bases políticas. Pode correr pra dentro dos palácios. O céu vai rasgar, não se preocupe com status. A paz vai reinar, custe o que custar. Esse é o consolo pra rua, questão de tempo, acredita. No mundo tereis aflições, maldade e corrupções. Mas só os cristãos têm a fonte das consolações. Não dirijo. Olha no espelho, calma lá, calma lá, calma lá.